veio da periferia. Bute da vida e nós queria. Tá um minuto de machina e não podia não. Ninguém acreditava no que nós dizia. Só porque nós veio da periferia. Mas nós venceu, e aí provou. Com muita fé ainda somos batalhador. Somos uma família e tá correndo atrás. Mostrando aqui pros caras que nós é capaz. Quem desacreditou? Confiado. Quando soltando a voz ficaram impressionado. Partimos do barraco, logo pra mansão. Desfilamos de nave, Pedrinho e Nenê Mozão. Braço pra fora, cê pirou no bright. Combina com a corda 18 que late. Não é querendo se achar se tu não tá ligado. Tudo que eu conquistei, o boot da vitrine já está comprado. Um minuto imagina, eu tô portando vários. Quem desacreditou que é encostado do lado. O menor da periferia hoje tá milionário. Aquele boot da vitrine nós queria. Tá um minuto imagina e não podia não. Ninguém acreditava. Imagina e não podia não. Ninguém acreditava no que nós dizia. Só porque nós veio da periferia. E aquele boot da vitrine nós seria. Porta um minuto, imagina e não podia não. Ninguém acreditava no que nós dizia. Só porque nós veio da periferia. Aquele boot da vitrine nós seria. Porta um minuto, imagina e não podia não. Tô na bala e a noite tá uma uva. Seja na balada ou num baile funk de rua. Ligas convocadas e avisa. Hoje é só loucura, então tá. Pode colar que hoje ninguém me segura.